A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E não há mesmo quem resista aos sons dos anos 70, 80 e 90 recordados aqui diariamente na sua jukebox. www.radioantenaweb.info. Sintonizem-se. E hoje vamos ouvir mais três fabulosas músicas. Dave Stewart, Heart of Stone. Ainda lá para os meados dos anos 80, o clássico dos Dire Straits. Chama-se Money for Nothing e é do álbum Brothers in Arms. É um dos discos mais vendidos da década e de todos os tempos. Finalmente, a garantia de Michael Jackson, You Are Not Alone. São estas as três canções que temos na nossa caixinha mágica de hoje. Venha daí! Maybe your heart is made of stone.

Esperamos sinceramente que tenha gostado de recordar You Are Not Alone de Michael Jackson, lá pelo meio da década de 90, em 95 mais precisamente. E de certeza que foi bem bom também, quase, enfim, dar um pezinho de dança ao som de Brothers in Arms. Não é Brothers in Arms, pá. Não é Brothers in Arms, pá. É Money for Nothing. É isso. Dos Dire Straits. E lá bem no começo, mais uma música inesquecível. Heart of Stone, de Dave Stewart. Fica por aqui mais uma emissão da Jukebox. Volte connosco na próxima, vai ser mesmo bom recordar estes sucessos.